voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2011, ano 1, edição 8. E cortando o papo furado pela metade da metade, vamos aos destaques do programa de hoje. Esta segunda-feira completa 40 anos da última partida de Pelé pela seleção brasileira. Foi no Rio de Janeiro, Maracanã, empate por 2-2 com a Iugoslávia. O rei do futebol saiu no intervalo e foi ovacionado pela torcida, que entoou gritos de fica, fica, fica, mas Pelé não ficou. Brasil jogará as quartas de final da Copa América neste domingo contra o Paraguai. Classificou após 4-2 sobre o Equador na última rodada do Grupo B. Estados Unidos e Japão decidem neste domingo o Mundial Feminino. O Brasil foi eliminado pelas norte-americanas domingo passado nos pênaltis após levar o empate nos acréscimos. Os aniversariantes da semana sempre marcam presença no nosso programa. Na sessão Papo de Mídia, problemas técnicos com a Globo em Bahia e Botafogo, a Bandeirantes liderando com o futebol feminino e a Rede TV cobrando do Clube dos 13 na Justiça. Série C e D do Campeonato Brasileiro começam neste fim de semana, quer dizer, a Série D talvez porque uma liminar de torcedor do Fast Club pode atrapalhar o começo do torneio. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A com jogos adiados para quarta-feira por causa da seleção e também por causa dela, os jogos não têm horário definido até domingo no fim da tarde. Estamos no ar com o programa Papo de Bola na Voz do Futebol para as damas e os cavalheiros do Brasil, do mundo, de todas as galáxias. Mais uma hora de informação esportiva para vossas senhorias. Já começou! Você está no Papo de Bola. Jogue junto com este time. Há 40 anos, o rei do futebol dava adeus à seleção do seu país. 18 de julho de 1971, 7 dias antes, ele havia se despedido da plateia de São Paulo, num empate por 1-1 com a Áustria, jogo onde o gol brasileiro foi dele. Chegou 18 de julho de 71, estádio Maracanã, entupido, mais de 138 mil pessoas presentes. Era o último jogo dele com a camisa canarinho, a camisa pela qual havia brilhado e conquistado 3 títulos mundiais. Há 40 anos, Pelé se despedia da seleção brasileira de futebol. Foi numa partida contra a Iugoslávia. Na noite da despedida, Pelé disse ao Jornal do Brasil: quando a torcida começou a gritar fica, fica, justamente no momento em que os jogadores me entregavam suas camisas, tive vontade de continuar jogando no segundo tempo. Isso só não aconteceu porque eu chorava muito e as lágrimas me impediam de dizer qualquer coisa. Pelé tentou, mas no último jogo pela seleção, não marcou. Mas não foi por falta de tentativa. Ouça no relato original da transmissão da TV Tupi, com Walter Abraão narrando algumas tentativas de Pelé de estufar a rede sem sucesso. Pelé pede bola e é lançado por Clodô. Recebeu pela atenção! Mas ele merecia, Carlos Alberto, ele merecia. Zequinha bem lançado, para trás da Clodô. Voltou a Pelé, atenção, é agora ou nunca? Minha gente, eu já estou perdendo até a fala. É, Walter, parece que ela não quer entrar mesmo, não quer proporcionar a Pelé a sua última alegria. Olha aí, balão para Pelé, é outra tentativa. É a última, agora sim. Vamos ver, Pelé. Pelé, Pelé, Pelé, Pelé, Pelé, Pelé. Ô, Vucevic, voltou pra Pelé. Ainda Pelé, não. Ai, não tem jeito, minha gente. Não tem jeito. Que coisa impressionante. Quando chegou o segundo tempo, já era definido. Cláudio Miro substituiria o rei do futebol. Mas ele não deixaria o gramado sem uma despedida à altura do merecido. E ela aconteceu com uma volta olímpica pelo gramado do Maracanã, ao som de Fica, Fica, Fica, da torcida que encheu o maior do mundo naquele dia. Relato original da TV Tupi, com o repórter Eli Coimbra e o comentarista Rui Porto. Agora o assunto é a despedida de Pelé. Pelé vai sair do túnel central, como acontece nesse momento. Ele vai fazer a grande volta olímpica, quando o povo, então, vai saudá-lo. Os alto-falantes tocarão o Obrigado, Pelé, e o Pra Frente, Brasil. E depois, então, quando todas as bandeiras do Maracanã, estraldadas, os foguetes espocando, e num respeito admirável ao público, que os repórteres não invadem, Pelé tira a camisa atrás do gol da esquerda, onde ele fez o gol mil. Bandeiras de todos os clubes. A bandeira da Iugoslávia é desfraldada. Pelé chora ou enxuga o suor. Mostra a camisa. Ele chora. Chora. Está chorando o Rui Porto com a camisa na mão. Pelé passa entre os dentes de leite de clubes de todo o Brasil. As crianças que ele sempre amou. E vai indo. Agora todos podem penetrar na cancha. Pelé vai completar a volta olímpica. Note o detalhe, Rui. Ele tirou a camisa atrás do gol onde ele completou o seu milésimo. Quando o povo todo pronuncia as duas sílabas mágicas que já encantaram plateias dos mais diferentes idiomas. Pele, Pili, Pelé, Pelé. Naquele 18 de julho de 1971, o Brasil atuou com Félix, Zé Maria, depois Eurico, Brito, Piazza e Everaldo, depois Marco Antônio, Clodoaldo, Gerson e Zequinha, Vaguinho, Pelé, depois Cláudio Miro e Rivelino, time comandado Mário Jorge Lobo Zagallo. O placar final, 2-2, entre Brasil e Iugoslávia. Pelé se despediu da seleção brasileira após 115 partidas, 92 delas oficiais. Foram 95 gols, 77 deles em partidas oficiais. Maior artilheiro da história da seleção com 95 gols. 12 tentos em Copas do Mundo, 2 artilharias. Na Copa América de 1959, 9 gols. E na Copa Roca de 1963, 3 gols. Além dos títulos mundiais de 1958, 1962 e 1970, foi o melhor jogador jovem da Copa de 58. Bola de prata da mesma competição, chuteira de prata no mesmo torneio. Foi o craque do time das estrelas daquele Mundial. E na Copa de 70, foi bola de ouro e craque do time das estrelas da Copa. Mas mais do que tudo isso, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi o atleta do século. Um jogador que deixou saudades, deixa saudades, que até hoje não foi e nunca será igualado. E que deixou sua marca para todo sempre na seleção brasileira, proporcionando momentos inesquecíveis, fosse pela alegria ou fosse pela emoção, como aconteceu neste Brasil e Iugoslávia, que completa 40 anos na próxima segunda-feira. Interlúdio musical do álbum Crime of the Century, 1974, Supertramp com Hide in Your Shell. Hide in your shell, 'cause the world is out to bleed you for a ride. What will you gain making your life a little longer? Was the journey cold that gave you eyes of steel, sheltered behind painting your mind and playing Joker. Frightening to listen to a stranger. You're beautiful to put your pride in danger. You're waiting for someone to understand. Beautiful. Futebola, na voz do futebol. Oi, oi. Copa América, na voz do futebol, todos os destaques da principal competição das Américas. Graças a Deus acabou a primeira fase. Eu já não tava mais aguentando, porque era jogo ruim em cima de jogo ruim, empate a dar com pau. Meu Deus do céu, eu não tava mais aguentando. Vamos dar uma recuperada nos resultados desde a semana passada. Foi duro, viu, doutor? Foi muito duro, ainda bem que acabou. Na sexta-feira passada, pelo grupo C, Peru 1, México 0 e Uruguai 1, Chile 1. No sábado, pelo grupo B, Brasil 2, Paraguai 2. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Brasil, se não é aquele gol do Fred aos 44 do segundo, sabe lá Deus o que seria da gente agora. Venezuela 1, Equador 0. No domingo, abrindo a última rodada do grupo A, Colômbia 2, Bolívia 0. 2 gols do Falcão Garcia. E na segunda-feira, fechando o grupo A, Argentina 3, Costa Rica 0. Até que a Costa Rica segurou bastante tempo a Argentina, 45 minutos até sair o primeiro gol do Agüero, que fez 2, e o Higuaín não fez nenhum. O Higuaín perdeu o gol até dizer chega. Não jogava nem na segunda gaúcha desse jeito. Na terça-feira, pela última rodada do grupo C, Chile 1, Peru 0 e Uruguai 1, México 0. E nesta quarta-feira, Paraguai 3, Venezuela 3 e Brasil 4. Equador 2, fecharam o grupo B. É um negócio impressionante que só nessas duas partidas finais do grupo C, do grupo B, perdão, foram 12 gols. Até então a Copa América tinha média de 1,56 gol por partida. Só com esses 12 gols em duas partidas, a média subiu para 2,05 gols por partida. Que troço impressionante. E o Brasil passou um sufoco contra o Equador no primeiro tempo, pareceu atacando mais, mas ainda sem convencer por completo. O Neymar finalmente desencantou, Pato finalmente desencantou, Robinho ganhou mais uma chance de novo, não mostrou grandes coisas, ao contrário, foi até muito azarado, porque meteu uma bola na trave e teve um gol legal anulado no final, que seria o do 5-2. E o Júlio Werner, né? Por favor, Júlio Werner, não me come uma penosa daquelas como no primeiro gol, e ele falhou no segundo também. Tem quem ache, tem quem defenda, que o Mano Menezes deveria substituí-lo agora no domingo, ou pelo Vitor ou até pelo Jefferson. Fato é que o Brasil se classificou e vem aí as quartas de final. Sábado já saberemos um confronto da semifinal. 16h tem Colômbia e Peru. E 19h15 da noite, só para confrontar o Campeonato Brasileiro, isso é que deprime. 19h15 da noite, já agora, o grande clássico Argentina e Uruguai. Portanto, teremos uma semifinal, saída de Colômbia e Peru e Argentina e Uruguai. A outra semifinal sai no domingo, 16h tem Brasil e Paraguai. 19h15 da noite tem Chile e Venezuela. A semifinal acontecerá no próximo meio de semana. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. O fim de semana passado não foi nada bom para o futebol brasileiro. Além do 2-2 com o Paraguai pela Copa América, perdemos o terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-17. O Brasil tinha 3-1 de virada sobre a Alemanha, mas qual foi o placar final? Alemanha 4-3. Sem comentários. Na decisão, o México ganhou do Uruguai por 2-0. O Estádio Azteca estava entupido. Mais de 100 mil pessoas. Grande festa no maior palco sombrerista. A Copa do Mundo Feminina também não teve boas novas para o Brasil. Sábado passado, a Alemanha levou 1-0 do Japão, surpreendeu todo mundo, país sede, ser eliminado já nas quartas de final. França eliminou a Inglaterra nos pênaltis por 4-3 após 1-1 nos 90 minutos. No domingo, Suécia 3, Austrália 1 e Brasil 2, Estados Unidos 2. A Daiane falhou, a Marta marcou 2 gols, um deles um coelho tirado da cartola, mas teve impedimento no cruzamento. Aí tomamos gol na finaleira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E nos pênaltis, 5-3 para as norte-americanas. A Alemanha foi a grande perdedora das quartas de final, porque perdeu a classificação, viu sua artilheira Birgit Prinz ser igualada pela Marta como maior goleadora absoluta nos mundiais e ainda perdeu a vaga para a Olimpíada de Londres, porque o Mundial Feminino qualificava as duas principais seleções seleções europeias no Mundial. Aí a Alemanha perdeu pro Japão, a França já estava classificada do confronto doméstico continental contra a Inglaterra, ficava a Alemanha na torcida pela Austrália contra a Suécia. Só que a Austrália perdeu, então vão Suécia e França para a Olimpíada. A Alemanha está fora. Nesta quarta-feira aconteceu a semifinal. Estados Unidos ganhou da França por 3-1 e o Japão meteu o mesmo placar na Suécia. Neste sábado, meio-dia e meia, tem o terceiro lugar Suécia e França. E domingo, 13h45 da tarde, título será decidido por Estados Unidos e Japão. Eliminatórias da CONCACAF para a Copa de 2014. Teve na sexta-feira passada jogos de ida: Anguila 0, República Dominicana 2 e Aruba 4, Santa Lúcia 2. No sábado, jogo de volta: Bahamas meia dúzia, Ilhas Turques e Caicos 0. No domingo, jogo de volta: República Dominicana 4, Anguila 0 e Ilhas Virgens Britânicas 1, Ilhas Virgens Americanas 2. E na terça-feira, jogo de volta: Santa Lúcia 4, Aruba 2. A Liga dos Campeões da Europa teve nesta semana jogos da fase qualificatória, fase pré-grupos. Na terça-feira, Pionic 0, Zen 4, Valeta 2, Ekranas 3, Mogren Budva 1, Litex Lovet 2, Maribor 2, Dudelange 0, Slovan Bratislava 2, Tobol Kostanai 0, Shamrock Rovers 1, Tallinna Flora 0. Nesta quarta-feira, Zestafone 3, Dacia Chișinău 0, Maccabi Haifa 5, Borac Banja Luka 1, Malmö 2, Tórshavn 0, Bangor City 0, Helsinki 3, Dinamo Zagreb 3, Neft 0, Skanderbeu 0, Apoel Nicosia 2, Skonto Riga 0, Wisla Cracóvia 1, Sturm Graz 2, Videoton 0, Linfield 1, Bate Borisov 1, Partizan Belgrado 4, Skendja 0 e Rosenborg 5, Breda Blick 0. Meu Deus do céu, cada time que até Deus duvida. E vamos embora porque tem mais. Qualificatória da Liga Europa, jogos desta quinta-feira. Te prepara porque vem cada nominho aí, confederado. Shatikor, Karagandy 2, St. Patrick's 1, Metalurg 1, Irtish Pavlodar 1, Slack Wroclaw 1, Dundee United 0, Red Belgrade 0, Olympic Volou 1, Flamurtari 0, Jablonec 2, socorro. Cups Kuopio 1, Gazmetan Medias 0, Tauras Tauraj 2, Den Haag 3, Iskra Stali 1, Vartex Varazdin 1, Rudar Jevja 0, Áustria Viena 3, Turco 0, Westerlo 1, San Julia 0, Neyeu da Tel Aviv 2, Anortosis 3, Gagra 0, Minsk 1, Gaziantepspor 1, Ferkvaros 2, Alesund 1, Haken 1, Ronka 0, Orebro 0, Sarajevo 0, Shakhtyor Soligorsk 0, Ventspils 1, Vålerenga Oslo 1, Mika 0, Floriana 0, Larnaca 8, Maccabi Tel Aviv 3, Kazar Lenkoran 1, Laneli 2, Dinamo Tbilisi 1, Differdang 03 0, Tallinn FC Levadia 0, Streymur 1, Karabakh 1, Tirana 0, Trnava 0, Olimpija Ljubljana 2, Bohemian 0, socorro, de novo, Pax 1, Tromso 1, Suduva 1, Elfsborg 1, TNS 1, Midtjylland 3, Vado 0, Vovodina 9, Sad 2, Keksketmet 1, Aktobi 1, Juvenis Dogana 0, Rabotnik 1, Metalurgs 1, Salzburgs 4, socorro, Vlasnia 0, Tum 0, Selgesnikar 1, Sheriff 0, Crusaders 1, Fulham 3, Metalurgs Skopje 0, Lokomotiv Sofia 0, Glentoran 0, Volska Poltava 2, Tonzale 1, RNK Split 2, Hafnarf Jordur 1, Nacional 1, sei lá eu de onde é esse Nacional, mas do Uruguai, do Amazonas e de São Paulo com certeza não é, e Reik Javik 3 e Lina 0. Precisaria de um tratamento psicológico depois dessa. Os Jogos Mundiais Militares, iniciados oficialmente neste sábado, já tiveram bola rolando nesta sexta-feira. Os jogos, eu registrarei os placares no arroba Voz do Futebol durante o plantão da Série B. As partidas foram Brasil e Argélia, Egito e Quênia, Camarões e Trinidad e Tobago, Alemanha e Catar, Suriname e Uruguai, Equador e França. Destacarei os placares também no programa da próxima semana. O futebol feminino tem o seu início neste sábado, 10 da manhã, com Brasil e França e Alemanha e Holanda. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes do período de 15 a 21 de julho. Hoje, dia 15, completa 57 anos, um homem que está sendo muito citado nestes dias de Copa América. Mário Kempes, o grande argentino campeão mundial de 1978, que dá nome ao estádio da cidade de Córdoba, onde o Brasil já atuou duas vezes na competição. Também hoje, 32 anos para Alexander Frey, atacante do Basel, ex-Borussia Dortmund e seleção da Suíça. Amanhã, dia 16, 63 anos para o treinador sueco Lars Lagerbäck, 50 anos para o treinador René Weber, 27 anos para Ricardo Conceição, volante do São Caetano, 23 anos para Busquets, volante do Barcelona e da seleção espanhola, 22 anos para Gareth Bale, do Tottenham, e 21 anos para Patrick, atacante do Palmeiras. No domingo, dia 17, 75 anos para Jair Marinho, ex-fluminense, campeão mundial pelo Brasil em 1962. 67 anos para Carlos Alberto Torres, o capita do Tri, que dispensa maiores apresentações. 52 anos para Baltazar, o artilheiro de Deus, campeão brasileiro de 81 pelo Grêmio. 39 anos para Stan, ex-jogador holandês, que atua no Ajax e no Manchester United. 37 anos para o argentino Claudio Lopes, hoje no Colorado Rapids da Major League Soccer, Estados Unidos. 35 anos para Marcos Senna, do Vídea Real, o brasileiro naturalizado espanhol. 33 anos para Washington, atacante do Ceará. E 27 anos para Moraes, dianteiro do Corinthians. Na segunda-feira, dia 18, 28 anos para Leandrão, atacante do ABC. E 24 anos para Carlos Eduardo, atacante do Rubim Kazan. Na terça-feira, dia 19, 38 anos para Ailton Boca de Cinzeiro, ex-atacante do Werder Bremen. 32 anos para Josué, do Wolfsburg. 30 anos para Nenê, do Paris Saint-Germain, 28 anos para Herrera, o quase gol do Botafogo, e 22 anos para o goleiro Neto, da Fiorentina. Na quarta-feira, dia 20, 34 anos para Marquinhos Paraná, do Cruzeiro, 31 anos para Seba Domingues, defensor do Vélez Sarsfield, e 22 anos para Thiago Galhardo, defensor do Botafogo. E na quinta-feira, dia 21, 61 anos para Fidjol, ex-goleiro do Flamengo e campeão mundial de 78 pela Argentina, 61 anos também para... Vem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Haja coração, amigo! Galvão Bueno, locutor titular de esportes da Rede Globo e que também dispensa maiores apresentações. 30 anos para Sidney, do Náutico, e 28 anos para Everton Luiz, zagueiro da Portuguesa. E se você faz aniversário entre os dias 15 e 21, receba os parabéns da equipe da Voz do Futebol. Tenha uma vida feliz, cheia de alegrias, realizações, conquistas e tudo do bom e do melhor hoje, amanhã e sempre. Interlúdio musical com o tema da novela O Astro, do álbum Tiro de Misericórdia, de 1977. João Bosco, Bijuterias. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos, ao meu bem mostrarei no coração. Um sofre uma ilusão, eu sei. Na idade em que estou, aparecem os tiques. Faz mania. transparentes, feito bijuterias, pelas vitrines. Dá-se-lo perda da alma. Papo de Bola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. A gente começa destacando um problema técnico que chamou a atenção de muita gente domingo passado na transmissão do Campeonato Brasileiro pela Rede Globo. Rio de Janeiro, interior da Bahia, cidade de Goiânia e boa parte do Brasil acompanhavam Bahia e Botafogo, transmitido do estádio por Rogério Correa Júnior e José Roberto Wright. Tava tudo indo bem, quando daqui a pouco o que aconteceu? Do nada, a imagem desapareceu. Chabu puro. Ficou apenas o som do Rogério, que seguiu narrando. E enquanto isso, tava tudo normal com a imagem do jogo na Bandeirantes e no pay-per-view, ou seja, foi um problema localizado da TV Globo. Daqui a pouco, do nada mesmo, sem qualquer vinheta separando, arte dividindo a imagem ou coisa do gênero, eis que me surge a imagem de Atlético Goianiense e Corinthians e o som do Kleber Machado, que estava lá no estádio em Goiânia, avisando que as cidades que viam Bahia e Botafogo ficariam com eles até que o problema fosse resolvido. Depois de um tempo, mais alguns minutos, também do nada, voltou a imagem do estádio Pituaçu e o Rogério Correa explicou que foi uma queda de energia elétrica que causou a queda da imagem. Outra do domingo passado foi no programa do Faustão, que teve uma entrevista do Casagrande falando abertamente sobre sua luta contra as drogas. Ele garantiu que superou totalmente o vício, mas admitiu que luta constantemente para não ter uma recaída. Frase do Casão: agora eu mato um leão por dia para vencer meu inimigo, que é o vício. Um momento de muita emoção foi no depoimento do filho Simon, de 18 anos, que se disse traído pelo pai por não saber da dependência dele antes dos outros, e por isso hoje sua melhor amiga é a mãe, mas que está aberto para uma reconciliação com o pai. Casão explicou que tentou poupar o filho mais novo deste problema, mas disse que um dos seus maiores objetivos na vida é reconquistar sua amizade. Com a confirmação de Brasil e Paraguai para 4 da tarde deste domingo, sabemos agora que não teremos Campeonato Brasileiro na TV aberta neste fim de semana. Falta saber se ela terá ou não na próxima quarta-feira. Porque se o Brasil for semifinalista, Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Corinthians e Figueirense e Grêmio serão exclusivos do pay-per-view às 7h30 da noite. Mas se o Brasil for eliminado, ou seja, não jogar a semifinal quarta-feira, os três jogos serão às 9h50 da noite. Desta forma, sairiam no lucro a Bandeirantes, que teria o Campeonato Brasileiro para exibir, e a RBS TV aqui do Rio Grande do Sul, que receberia o jogo regionalizado do Grêmio. Seria cara de pau da minha parte falar em secação do Brasil por parte da Band e da RBS? Na quarta para quinta-feira desta semana, a Central da Copa foi apresentada dentro do Jornal da Globo e teve o Alex Escobar à frente, porque o Thiago Leifert está fora de combate por um problema de hérnia de disco. Na edição paulista do Globo Esporte, ele tem sido substituído por Bruno Lohans, porque o reserva habitual, Ivan Moré, está na Copa América. No domingo passado, a Bandeirantes foi a grande vencedora no Ibope em São Paulo com o futebol feminino Brasil-Estados Unidos. Liderou na média do jogo com 11 pontos e 27% de participação nas TVs ligadas no horário. A Globo marcou 9 pontos e o SBT e a Record fecharam com 5. Deve ser por isso que, mesmo com o Brasil eliminado, a emissora continuou apostando no Mundial Feminino, tanto que nesta quarta-feira apresentou ao vivo Estados Unidos e França, 1h da tarde, e em mudança de última hora, porque antes estava programado um VT na madrugada de quarta para quinta, foi exibido Japão e Suécia também ao vivo. Como domingo agora tem a seleção brasileira às 16h, consequentemente não tem campeonato brasileiro nesta faixa, a Bandeirantes pode perfeitamente exibir ao vivo a final Estados Unidos e Japão. Aliás, esse é só um único problema que a Bandeirantes tem, que é fazer alterações de última hora, dependendo disso, daquilo, daquele outro. 4. Foi o que aconteceu com a decisão do Mundial Sub-17. Originalmente estava programada para passar ao vivo no último domingo às 8 horas da noite. Só que, não sei se foi porque o Brasil não disputou a decisão, o que que aconteceu? A Bandeirantes botou a programação habitual da faixa, com o seriado VIP e o filme do domingo no cinema. A partida até passou na íntegra, mas na calada da noite, domingo pra segunda-feira, às 2:30 da madrugada. Em canal aberto, só quem exibiu México e Uruguai ao vivo foi a TV Esporte Interativo. Mudando agora para a negociação da hora, que é essa questão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2012 a 2014, que tinha tido uma licitação do Clube dos 13, a RedeTV ganhou essa licitação, mas os clubes preferiram assinar contratos individuais com a Globo, então não vai alterar nada no fim das contas. A RedeTV decidiu exigir na justiça R$464 milhões do Clube dos 13 por quebra de contrato. O valor corresponde à multa equivalente a 30% do valor firmado, que chegava a R$1,5 bilhão. O processo foi analisado pela 17ª Vara da Justiça Civil de São Paulo, mas por enquanto não há vitória para o lado da RedeTV, porque o pedido foi rejeitado pela Vara Civil. O Clube dos 13 alega que não rompeu o acordo, e sim que os clubes é que decidiram agir por conta própria, fora o fato da RedeTV não ter feito um depósito mínimo pelo vínculo. No último programa Domingo Espetacular, mais uma reportagem da Rede Record bateu forte no Ricardo Teixeira, claro, pegando carona na lamentável entrevista dele para a revista Piauí. A matéria do Paulo Henrique Amorim incluiu sonoras do apresentador com torcedores na entrada do estádio para São Paulo e Cruzeiro, e foi com tudo pra cima da Globo, ainda mais depois que o Teixeirão disse sobre sua relação com a emissora. Também teve depoimentos do editor-chefe do Lance, Luiz Fernando Gomes, que foi um dos citados pelo presidente da CBF na entrevista, e do jornalista inglês Andrew Jennings, da BBC, que há alguns dias esteve em São Paulo, além de reaproveitarem uma sonora de Juca Kifuri numa entrevista para Luiz Carlos Azenha. E a reportagem ainda acusou claramente a CBF de mandar a seleção sub-17 para o Pan-Americano do México, que é exclusivo da Record, e não a seleção principal, como uma retaliação à emissora. Perguntou Paulo Henrique Amorim: você acha que o Galvão transmitiria um jogo sem Neymar e Ganso se a exclusividade fosse dela? Só o que o Paulo Henrique Amorim esqueceu, e muita gente lembrou quando eu fiz a menção a isso agora essa semana no papodebola.com.br, é que no último Pan-Americano, no Rio de Janeiro, com a Record mostrando, com a Globo mostrando e com a Bandeirantes mostrando, também foi uma seleção da categoria de base e não a seleção principal, o que derruba este argumento de retaliação à Record. A emissora será citada na justiça pelas acusações de que Sandro Rossell teria negócios no Brasil relacionados à seleção brasileira. Quem afirmou isso foi o observador técnico do Barcelona na América Latina, Augusto Ricardo Cabral Cajueiro, que disse que o presidente do clube espanhol só foi envolvido na história porque ela nasce exclusivamente de uma guerra da Record com a Globo. Uma outra da Record em relação aos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Os canais pagos Sport TV, ESPN Brasil e Band Sports têm sofrido com a questão do credenciamento, a ponto dos três pensarem em uma reclamação conjunta junto ao Comitê Olímpico Internacional, embora provavelmente nada se altere. Em números aproximados, a divisão até agora do credenciamento tem ESPN e Band Sports recebendo em torno de 16 ou 18 credenciais cada, Sport TV cerca de 40 e a Record mais de 200 credenciais só pra Record. O povo já tava brincando até que desse jeito dá pra mandar o Chris Rock e toda a família dele do seriado Todo Mundo Odeia o Chris pra Olimpíada de Londres. Aí vamos fazer Todo Mundo Odeia o Chris UK. Duas de ESPN Brasil nesta semana, o povo observando que Paulo Antunes, comentarista de esportes norte-americanos, tem sido visto na tela do SBT, porque em 2006, que foi mais ou menos a época que ele foi contratado pelo canal, ele gravou a novela Cristal, que o SBT está reapresentando às 3 horas da tarde, novela na qual ele contracena com a atriz Pepita Rodrigues. É, o SBT adora pegar comentaristas da ESPN Brasil para ser seus atores. Vide Maurício Jaú, que em outros tempos foi ator da novela As Pupilas do Senhor Reitor. E em comemoração ao Dia Mundial do Rock, comemorado na quarta-feira, a dupla central do Sport Center se maquiou feito os integrantes do Kiss, Paulo Dini Soares e Antero Stanley Greco. Ficou sensacional! Vamos falar duas de TV Esporte Interativo. A primeira é que foi anunciada a exibição exclusiva dos dois, Real Madrid e Barcelona, da Supercopa da Espanha, nos dias 14 e 17 de agosto. E desde esta semana, o canal está sendo visto em Belo Horizonte pelo 59 UHF. Portanto, é mais uma praça onde está chegando em sinal aberto direto. Para fechar duas de rádio, aqui no Rio Grande do Sul, esta semana o jornalista Davi Coimbra, cronista da Zero Hora, passou a ser debatedor fixo do Sala de Redação da Gaúcha, que antes estava com seis componentes desde a saída do professor Rui Carlos Osterman, agora o apresentador é Lauro Quadros, e agora novamente são sete participantes com o ingresso do Davi Coimbra. E no Rio de Janeiro, esta semana, Jorge Cajuru passou a ter um comentário toda as noites no programa Manchete Esportiva, apresentado por Rodrigo Campos. Cajuru, que continua na TV Esporte Interativo. Mais boazinhas da imprensa esportiva eu trago na semana que vem. Interlúdio musical de 1983, The Hollies gravando o tema famoso com The Supremes. Também teve versão da Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love. Bola, na voz do futebol. Campeonatos estaduais. E temos mais um campeão estadual. No último sábado, o Ceni levou 2-0 do Aquidauanense, mas foi campeão sumatogrossense porque tinha feito 3-1 na primeira partida. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Agora não são mais apenas as séries A e B para falarmos, mas sim também as séries C e D que iniciam neste fim de semana. Quer dizer, tem que ver se a série D vai mesmo começar, né? Porque um torcedor do Fast Club entrou na justiça com um pedido de liminar para que o seu time jogue como representante do Amazonas, porque a Federação Amazonense indicou o Nacional sem que critérios técnicos fossem utilizados para tanto. Então é ver como é que essa questão vai ser resolvida, mas se caçada for a liminar favorável ao Fast e o Nacional puder jogar, a Série D vai começar normalmente, né? São 8 chaves do grupo A1, Cuiabá, Nacional do Amazonas, ou Fast, né, dependendo dessa liminar aí do torcedor, Penarol, também do Amazonas, Plácido de Castro do Acre e o Vila Aurora do Mato Grosso. O grupo A2, Comercial do Piauí, Independente, que é o campeão paraense, Sampaio Correia, São Raimundo do Pará e o Trem do Amapá. Do grupo A3, Alecrim de Natal, Guarani de Juazeiro do Norte, Porto de Caruaru, Santa Cruz de Pernambuco e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. No grupo A4, Bahia de Feira, Cururipe, River Plate do Sergipe, 13 e Vitória da Conquista. Se eu fosse muito cretino, eu diria que o River Plate, depois de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Argentino, ainda vai ter que conciliá-la com a Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu não serei cretino a tal ponto. Grupo A5 tem Anapolina, Gama, Itumbiara, Tocantinópolis e Tupi de Juiz de Fora. No grupo A6, Formosa do Distrito Federal, São Mateus, Sendas do Rio de Janeiro, Vila Nova de Nova Lima e o Volta Redonda. No grupo A7, Ceni, o campeão sul-mato-grossense, Cerâmica de Gravataí, Mirassol, Oeste de Itápolis e Operário de Ponta Grossa. E no grupo A8, Brusque, Cianorte, Cruzeiro, aqui da Grande Porto Alegre, é de Porto Alegre, mas deve jogar agora em Cachoeirinha, Juventude e Metropolitano. Neste sábado, 16h30, tem Nacional do Amazonas e Vila Aurora, 17h, Juventude e Brusque, 18h, São Mateus e Volta Redonda. No domingo, 15h, Sendas e Formosa, 16h, Guarani de Juazeiro e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Alecrim e Santa Cruz de Pernambuco, Bahia de Feira, River Plate, 13, Vitória da Conquista, Tocantinópolis e Anapolina, Ceni e Oeste, Mirassol e Operário, Cianorte e Cruzeiro, às 17h, Penarol e Cuiabá, Trem e Independente, São Raimundo e Sampaio Correia. E na segunda, 20h30, Tumbiara e Tupi. Começa neste fim de semana a Série C, que tem 20 times divididos em 4 grupos de 5 times cada. No grupo A tem Águia Marabá, Araguaína, Luverdense, Paysandu e Rio Branco do Acre. Grupo B tem América de Natal, Campinense, CRB, Fortaleza e Guarani de Sobral. No grupo C, Brasiliense, Patinga, Macaé, Madureira e Marília. E no grupo D, Brasil de Pelotas, Caxias, Chapecoense, Joinville e Santo André. Primeira rodada tem, neste sábado, 16h, Macaé, Marília e Brasiliense e Madureira, 17h, CRB e Fortaleza, 18h, Águia e Luverdense. Domingo, 15h, Santo André e Brasil e Caxias e Chapecoense, 16h, Guarani e Campinense. E na segunda, 20h, Araguaína e Paysandu. Cá entre nós, só uma coisa, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro não pode ter se for simultânea seleção. Agora, jogo das séries C e D pode ser simultânea seleção? Aqui nem diz o Zé Luiz da Atena. Me ajuda aí, ô! Tá brincando com a minha cara, né? Série B do Campeonato Brasileiro teve sexta-feira passada pela 10ª rodada. Portuguesa 1, Salgueiro 0, Vila Nova 2, São Caetano 0, Vitória 4, Bragantino 1. E o Edno marcando gol de novo pela Portuguesa, hein? No sábado, Asa 4, Paraná 2, Sport 3, Ponte Preta 1, com direito a um dos gols contra mais estapafúrdios de todos os tempos proporcionado pela Macaca. E Casa 1, Náutico 2 e Americana 2, Boa Esporte 1. Americana vem de 6 vitórias nas últimas últimas 8 partidas. Aliás, estava depois deste jogo de sábado com 6 vitórias nas últimas 8 partidas. E o Dodô faturou mais um gol, hein? Domingo de manhã, Guarani 1, ABC 2. A terça-feira abriu a 11ª rodada com São Caetano 2, Asa 0. E Náutico 3, Americana 2. O Americana chegou a ter vantagem. Aí o Náutico empatou, virou. O Americana empatou de novo e o Náutico desempatou. Chiesa foi o cara, marcou os 3 gols do Timbu. Dentro de instantes tem Paraná e Vila Nova, Goiás e Vitória, Boa Esporte Portuguesa. Neste sábado, 4h20 da tarde, Salgueiro e Criciúma, Barueri e Casa, Bragantino Esporte e o Derby Campineiro, Ponte Preta e Guarani. E às 9 horas da noite, ABC e Duque de Caxias. Derby Campineiro vai estar legal, vai ter TV aberta para todo o Brasil, vai ser um bom jogo de acompanhar. Eu acho que vou preferir acompanhar o Derby Campineiro a Colômbia e Peru pela Copa América. Espero que ninguém me condene por esta minha escolha. Passadas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B, lideram Portuguesa, Ponte Preta e Americana com 20 pontos. O Americana já jogou a 11ª partida. O Náutico foi a 19 pontos, tem 11 partidas. Em quinto lugar, Paraná, Vitória, Sport, ABC e Criciúma com 17 pontos. Em décimo lugar, Vila Nova e Asa, 14 pontos. O Asa já jogou nesta rodada. 12º para Barueri, São Caetano, 13 pontos. São Caetano já jogou. 14º, Boa Esporte, 12 pontos. 15º, Goiás, Salgueiro, Guarani, Casa e Bragantino, todos com 9 pontos. E em último lugar, o Duque de Caxias com apenas 3. Sábado passado, a Série A teve a 9ª rodada aberta por Vasco 2, Internacional 0, São Paulo 2, Cruzeiro 1. O Capergiani saiu, São Paulo voltar a ganhar. A associação imediata ou coincidência pura? Interrogação. E Atlético Paranaense 0, Avaí 0. Portaluppi estreou no Furacão, mas a coisa por enquanto não melhorou. Domingo, Grêmio 2, Coritiba 0, Figueirense 1, Ceará 1. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Bahia 1, Botafogo 1. Palmeiras 3, Santos 0, Fluminense 0, Flamengo 1 e Atlético Mineiro 2, América Mineiro 0. Mauro Fernandes foi despachado pelo Coelho, que contratou Antônio Lopes para ser seu novo treinador. Nesta quinta-feira teve jogo antecipado da 12ª rodada, Corinthians e Internacional, porque no período o Colorado estará na Alemanha jogando a Copa Audi contra Milan, Barcelona e Bayern de Munique. O Corinthians venceu o Inter por 1-0. A 10ª rodada começa neste sábado, 6h30 da tarde, com Vasco e Atlético Paranaense, Coritiba e Fluminense, Atlético Goianiense e Avaí. 9 da noite tem Santos e Atlético Mineiro. Domingo as partidas são às 6h30 da tarde para não coincidir com o Brasil pela Copa América. Tem Cruzeiro e Bahia, Internacional e São Paulo e Ceará e América Mineiro. Ficaram para quarta-feira, Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Corinthians e Figueirense e Grêmio. A saber o horário destas 3 partidas. Se o Brasil for semifinalista da Copa América, os 3 jogos serão às 7h30 da noite. Se o Brasil for eliminado pelo Paraguai neste domingo, eles serão às 9h50. É ou não é uma várzea pura, my friends, amiguinhos, Chão Brasil? Passadas 9 rodadas, o Corinthians lidera com 25 pontos, agora alinhado com os outros times. Flamengo vice-líder com 19, São Paulo e Palmeiras em terceiro com 18, Botafogo em quinto com 16, em sexto Internacional com 15, em sétimo Vasco e Figueirense com 14, em nono Fluminense e Cruzeiro com 12, em 11º Ceará, Grêmio e Atlético Mineiro com 11, em 14º Coritiba e Bahia com 10, em 16º Santos e Atlético Goianiense com 8, mas o Santos tem 2 jogos a menos, em 18º América Mineiro com 6, em 19º Avaí com 4 e em 20º Atlético Paranaense com apenas 2 pontos ganhos. Último interlúdio musical desta edição com Roupa Nova, 1983, tema da novela Guerra dos Sexos, Anjo. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás, chega perto e diz, anjo. Você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar, chega perto e diz, anjo, bem mais perto e diz.

rodadas. Um grande abraço, tudo de bom, passem um bom fim de semana e sexta-feira que vem estaremos com um novo programa, se Deus quiser, porque a Voz do Futebol e o programa Papo de Bola não param. Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.